Super controle. Let's rock. Sim, está começando mais um Super Controle Podcast, seu bate-papo bonito e sincero sobre o que, Rodrigo Lanzoni? Bate-papo sobre garotas, mentira, sobre jogos, sobre gatas. Jogos, frajola, frango. Esta vez estamos numa homenagem ao Dreamcast. Quem lembra? Saudoso. Dreamcast. Meu Deus, vamos brindar. Saudosa maloca Dreamcast. Vamos brindar. Aqui é o Matheus Six e eu prefiro o Max do que o Axel e o Axel que é Blaze. Adá! Aqui é o Julie. Opa. Quem prefere Final Fight dá curtir. Quem prefere Street of Rage compartilha. Aproveitando o Facebook. Não. E aqui é o Frajola, eu não sei do que estão falando. Sempre. Fui convidado e não sei do que. Frajola, trata, né? Seu primeiro emprego foi como motorista da polícia pra tirar a bazuca. Polícia surpresa. Meu passado revelado. Aqui é o Fuca e eu sinto falta da Poison e da Roxy nas versões americanas de Final Fight. Com certeza, Fuca. Sim, falarei no cast. E aqui é Lanzonette e eu curto a polícia subindo com seu carro no último andar do edifício. Um beijo! Meu, é. Real. Bop. Bop. Sobe do elevador. Bom, gurizada, vale ressaltar que esse é mais um cast da série do Frajola, o famoso seriado. Não cheguei a jogar. Não, só pra... Como assim? Eu testei e não gostei. Ponto. Mentira. Mas assim, mentira. Só pra botar vocês na linha. Lembra do Saint Seiya vs Dragon Ball? Sim. Que Dragon Ball ganhou? Sim. Não. Então a gente resolveu fazer um igual, Final Fight vs Streets of Rage, chupa essa. Só que o nome desse cast vai ser Final Streets Fight of Rage. Oh yeah. Mentira, é feeling good. Vamos voltar com um soquinho pra frente depois dos e-mails. Chamando especial da polícia, seu e-mails. Oi. Vamos ler os e-mails? E sim, recados? Vamos. Vamos ler os e-mails e os recados. Recados, Radio Blast, quarta-feira e domingo, das 9 às 10, GGS pro controle FM. O player está aí do lado. Músicas de videogame. Sim, escuta e se delicie e viva a vida com frescor. Sonho de droga, eu nunca consigo escutar. Quarta-feira é dia do sofá e domingo é dia de... Eu estudo e trabalho. No domingo, eu fico olhando a lua escrevendo poesia. Tudemun, né? Isso aí. O jogo do Super Controle, o que é isso, cara? Super Controle Chronicles. Gente, peraí, alô, senta, alô, hello, this is dog, meu Deus, você está ouvindo um podcast, você é fã do podcast, você ama nós, sim, você ama, eu sei, e tem um jogo nosso pra vocês jogar. Sei. Jogo. A gente já dá alegria, faz o site, e cria piadas, cria bordões para a vida de vocês, tem... você chama seus amigos de chapa, que eu sei. É nós e Silvio Santos. E ainda a gente faz um jogo pra ti, de graça, Arbalos. É, aproveita de graça, porque depois a Steam já entrou, eu falei com o Gabe Newell, falou, ó, cara... $1,000 sucesso. Olha o novo console do Game New. Queremos críticas, queremos ideias. E ainda o que a gente lançou durante o Cast Makers tá de pé ainda. Quem fizer mais um jogo do Super Controle e for aprovado pela equipe, ganha uma caneca exclusiva. Isso aí. Ganha. Eu achei um vídeo do Julie, o jogo de Julie feito por russos. Isso. Julie Project. Oshka Vroshka Freka Foroshka. Julie World Project. Meu Deus, pesquisa esse jogo do Frajoca e baixava pra PC. É. Rui! Eu baixava os filmes e vinha com legenda junto. Hoje é quinta-feira, amanhã é sexta. E amanhã tem um review pra quem não acessa o site do Xenoblade, whatever. Muito bom! Jogo do ano, do RPG do ano passado, Cadê Zelda Você? Que foi feito pelo Alex F e pelo Eric Santos. Então, um podcast aí que eu vi tá demais. Então, você escute aí que tá foda. Pra quem não jogou e tem curiosidade também. Eu. Galera, acesse então o Twitter do Supercontrole, @Supercontrole. Sim, vocês já estão cansados de saber. E o Facebook, deem like no Facebook, compartilhem os troços no Facebook. Tu gostou? Para de compartilhar, bicho. Se você time de futebol. Se você tem um irmão que ama, aí o Flamengo você deu mal. Compartilha o Super Controle, tipo, caralho. A gente fez um jogo pra vocês. Essa garota é gorda. Se você gosta, curte. Se você respeita, compartilha. Vai pro inferno! É, respeita e compartilha o Super Controle. É, isso aí. facebook.com/supercontrolepodcast. Então, porra. I like it. certo. Like, né? Julie, temos vários e-mails, vários comentários. Vamos ler rapidinho, porque esse cara é história de monstro. Olha só. Ricardo Rodrigues de Oliveira, primeiro e-mail aqui, reclamando. Veja só, crítica considerada. Acompanho o trabalho de vocês há cerca de um ano, quando vi o podcast sobre a E3 2011. Achei o trabalho de vocês bem radical, com uma boa dose de conhecimento. Radical. Eu gostei. É radical. Nescau é radical. É tipo Sonic. Não, tipo Knuckles. Knuckles é radical. Knuckles é radical. Com uma boa dose de conhecimento e humor que raramente se vê no mundo gamer. Trabalho na companhia de saneamento de água. Ó, só pra já. É, e ouço o podcast quando estou percorrendo a cidade coletando a leitura de hidrômetros. Um beijo. Gostaria que vocês lembrassem que muitos ouvintes são trabalhadores que estão ganhando o seu ganha-pão de cada dia, pois sempre tenho a impressão que vocês acham que os ouvintes são sedentários, gordos, nerds, que não saem da frente do PC. Então fica aí a interpretação. De cada um. Como é que é? Parágrafo 1. Frajola tem a família que trabalha na Corsan. Fica a dica. Ricardo, fica tranquilo, cara, porque tu sabe que quem mais trabalha aqui nesse podcast é nós. A gente trabalha, tem 15 minutos, a gente grava o podcast dos e-mails. A gente trabalha pra caralho e joga pra caralho. Não se preocupa que tem, a gente conhece galera, todo mundo que tem. É que mas, a gente só é zoando, né? Zoando, estamos TV zoando. Apesar de, né, estar zoando na TV junto com a Angélica e o Eric Johnson, a gente tá. Sabe que a gente tá ligado que tem uns que são assim. Né? Tá ligado. Cheetos e videogame, meu Deus, como vocês não falaram desse jogo? Gente, trabalhei em locadora também. Eu fiz isso com o Sky, Cheetos e videogame. Foda-se isso aí do sábado, foda-se. Deixo aqui elogios. Eu assisti. Eu fiz mesmo, cara. Não tô eu assisti Cougartown. Deixo aqui elogios a todos, em especial a Liz, a Gegé, o Frajola e o Caio Polis, que além de possuírem um bom gosto para os jogos, sabem se expressar de maneira significativa sobre suas paixões pelos mesmos. Olha, muito obrigado, cara. Quer dizer sobre isso, Frajola? Mega abraço. Peraí, não, primeiro, meu pai é da Corsan, segundo, um abraço. Não, meu pai trabalhou na construção com saneamento de água. Ele também colhia leitura de hidrômetro. E nós corremos atrás da leitura de e-mails. Nós fazemos leitura de e-mails. Ô, louco, louco. Ganhou um prêmio. Lanzonete. Rafael Taira, um abraço pelo seu e-mail. Jorge, um abraço pelo seu e-mail. Porque a gente não vai ler, que é muita coisa. Sim. Rafael Taira é o cara, o Japa de Mullets, né? Que postou aí o burnout. Então ele fala aí do Cavaleiros do Zodíaco Mugen, é chapa do Rodrigo. E-mail, aqui um comentário bacana do Samir Hollenberg. Eu não sei o que é isso, mas. Júlio, lê tu aí. Cara, que nostalgia ver esse assunto de Game Makers. Tanto que cacei aqui pela web e achei um que eu estava fazendo pra publicar pela web. Era da época da Casa dos Artistas. Colocar personagens / artistas trajando o mais parecido possível com os meus personagens dessas franquias famosas. Aqui ele manda imagens. É, as imagens, a gente não conseguiu abrir, cara. Então, por favor, Samir, tente mandar de novo aí pra gente. A gente clicou e não deu nada. A gente não conseguiu ver. Cara. O nome do jogo era Mega Escrachado e tinha Silvio Santos como vilão do game. Ai, meu Deus! Jogo hoje. Que ideia bacana. Lembro que estava montando a demo e já nela eu lembro de uns dois ou três esquemas de puzzle. Bons tempos. Ah, eu montei os sprites desses personagens com a ajuda de um programinha que tinha um banco de dados enorme de adereços e tipos de cabelo e rosto. Eu lembro, tinha. Lembra que tu fazia? The Sims? Sim. Não, era Charm Maker, uma coisa assim. Ah, é verdade, nossa. É. Olha aqui, hoje em dia sou analista de sistemas e praticamente a RPG Maker me mostrou os conceitos mais básicos de programação. Olha os ifs, os elses e os eventos, né? E foi uma grande porta de entrada para o meio. Então chora, bebê, porque hoje em dia é The Rock, porque, meu, RPG Maker, né? Mas eu lembro que eu estudava programação na época também, antes do RPG Maker, e eu sacava os lances de evento, os if e tal, e se isso acontecer, além. Isso foi um negócio bacana que a gente aprendeu na época também. Realmente dá uma lógica, assim, porque o pessoal que não manja nada de programação. Tem mais um recado aqui. Quem voltou? O Grandmaster e-mail que tá sumido. Voltou das cinzas. Já começou fazendo um comentário aqui pro Julie. O nome do coffee do Mugen era Coffee Zillion. Tu lembra? Lembras de Julie? Lembro. O Grandmaster e-mail também, ele comenta sobre a inteligência artificial dos personagens do Mugen, né? Aí ele falava assim, os personagens mal feitos, tipo, Gogeta Super Saiyajin 4. Era uma edição do Dragon Ball Butolden 2 do Super NES, cara. E tipo, tu notava isso quando ele soltava os especial dele e tal. Ele falava assim, que aparecia uma cutscene ultra pixelada na tela. Saca, dava pra que ver era que era o RMVB, né? Sim, ripara de vídeo, RMVB. Caralho, 10 mega, um beijo. O Gogeta gritava Big Bang Kamehameha com a dublagem brasileira, velho. E assim, tá, não, fazendo. E ele acertava 8 mil hits e não funcionava a defesa, cara. Ignorava a defesa. Killer Instinct, cadê, né? Over. É legal isso da inteligência artificial que a gente falou, que a inteligência do Mugen é merda, né? Mas jogar, sim, um contra o outro era bacana. Então isso, ele isso. Explica aí. Sim. Outro, ele comenta aqui, outros exemplos extremos de desequilíbrio, né? Procure Omega Tom Hanks. Omega Tiger Woods, Light Death Note. Enfim, é, o Light Death Note no jogo de Mugen, não sei se tu lembra. E tinha o vídeo, não sei se isso existe. Tipo, era Goku contra Death Note, saca? Cara! E daí aparecia assim, o Ku dando Kamehameha e ele se inscreveu no caderno e se matava, cara. Meu Deus. E o Grande Master também aqui, ele publica um link externo de um site que fala uma história de um jogador brasileiro que... Isso é interessante, velho. Muito interessante. O nome dele é Nofre de Pai, velho. É do Ceará. Meu Deus, Davi Barreto. E criou um personagem que se chama Lucy Fernandes, né? Isso no Mugen. Esse personagem foi de influência pra personagem Lich Fei Ling do jogo BlazBlue, cara. É. Sim, sim. Que sempre é Play 3, falam, Play 3, Play 3. Não, isso, se não me engano, o Zé falou pra nós no cast, só que acho que foi cortado, que eu lembro que eu escutei, que eu lembro de alguém ter me contado. E, cara, tu olha o personagem, os golpes e as coisas, tipo, é muito parecido. Sim, tem assim. Ali o artigo ali do site. Faz sentido, cara. Tem até os sprites muito ali, sentido, os, na os real, gifs, né? Ali dos dois igual, velho. Igual mesmo. Tipo, sabe? Ela dá um golpe de chutes e é exatamente isso, igual. Exatamente igual, assim. Sabe? Exatamente igual. É bizarro isso. Alô, BlazBlue. Acabou o e-mail, abraços e beijos. É um comentário que valeu aí. Grande Master e-mail, obrigado pela volta. Continue comentando. Com legal, certeza. Os comentários estão sempre gigantescos. Exatamente. Isso, então, é isso aí. Valeu aí pelos e-mails, pelos recados. Continuem comentando. Continuem fazendo tudo que vocês fazem sempre. Baixem aí o podcast pelo feed. Vão no site, então, dar uma olhada e comentar, né? Como sempre. E vamos voltar ao jogo que Frajola não jogou. Streets of Rage versus Final Fight. É isso aí. Dança do turbilhão do Agar. E voltamos de... Calma na patins. Polícia, patins, patins. Vamos bater todo mundo de patins. Lancer de Frajola no quarto andar. Oh, assunto de hoje... Caralho, a polícia tinha um Lancer mesmo, né? Um Lancer, olha, mano! Ah, tu não lembra, Frajola? Cybercop de Lancer. Por que tu tem uma caixa do Mega Drive lá no teu quarto? Que era minha, robô! Não, é a Turbo Game. Não, era a Mega Drive Genesis. Não, é aquele genérico lá que vai um cartucho de Nintendinho. Tá bom, então. Genérisis. Júlio, Fuca, Lanzoni, Frajola. Final Fight versus Streets of Rage. Qual vocês mais jogaram? Briga de Rua versus Luta Final. Cara, eu joguei muito mais, mas muito mais, o Final Fight. Devido ao fliperama e às versões de Super NES. Porque só tinha Super NES. Devido ao... Tu jogou no fliperama, sim, eu jogava Final Fight 1 no flipper. Aonde? No Valmor. Sim, que tinha. Sim. No Valmor. Ok. No Bar da Maconha. Agora é Estilos Bar. Isso. Quem é esse pessoal? Isso. Fliperama Chronicles, antigo cast aí. Citamos com fotos o ambiente. Agora tá. Imagina as putinhas. E aí, Julie, vai rolar monge? Não, tô batendo aqui no Final Fight. Prefiro a Poison. Final Fight. E lançou em Streets of Rage, né? Streets of Rage eu conheci bem depois. Frajola nenhum mesmo, nunca. Ah, joguei Final Fight, joguei. Frajola não gostava porque ele fazia isso no Elisa Tramontina. Oh, não fale de mim, é escola. Eu acho. Só que tá com a camisa. Ah, é verdade. Eu acho que é porque tinha pulo o jogo. É, pulo! Isso. Claro que tem pulo. Tem pulo, tem pulo. Eu curto tonéis se dobrando e sumindo. Eu curto quebrar poste e ganhar galinha. Olha, ó. Eu curto quebrar poste e ganhar dinheiro. Eu queria fazer isso. Ouro. Tira, chuta o lixo e sai ouro. Parece Barbosa, né? É. Não, sim. O país do Silvio Santos, Streets of Rage. O país do Silvio Santos. Metro City é o país do Silvio Metro Santos. Metro City. Inclusive, aliás, Metro City é a cidade também do Capitão Comando, no futuro. Isso, no futuro. Metro City 2100 e alguma coisa. A Capsule Corp, né, cara? Final Fight, então, lançado em 89, se não me engano, isso. Nos arcades, né? Isso. Depois pro Super NES teve a versão Final Fight Guy, que merda é essa? Não, teve duas versões, na verdade, né? A do Flipper, tu podia escolher três pessoas, que é o Agar, perfeito. O Rafael Dalsin. O Rafael Dalsin. Amor! O Cody, que é o loirinho. O Mike Agar. E o Guy, que é o ninja, né? Então era um fortão, um médio e o mais rápido e menos ágil, forte, que era ágil, o Guy. Né? O Super NES, na época, não tinha como processar o lance, assim, né? Não sei como, porque depois tinha... Bem feito! Não, é verdade, eles fizeram essa versão. Então era o Cody e o Hangar. E depois isso, teve Fight 2. Isso, a versão Final Fight Guy, que era o Guy e o Agar. Que era exatamente o mesmo jogo. Foi engraçado que o Mike Agar, quando ele recebe a ligação do bandido, ele sequestrou a filha. E aí ele tá sentado numa mesa. De terno. De terno, beleza. Aí depois que pressiona ele, ele tá sem camisa, gordão, fortão. Ficou bravo. Xavier Feelings. Ele ficou bravo, né? Isso, e o bigodão, ah, não. E o bigodão. Bigodão style. É. Cara, não. Você tá em comparação com o quê? Eu não vou mentir pra ti, Franzola. Eu li isso numa revista muito antiga. Eu acho que era ainda a Game Power só. Não era nem Super Game Power. Não sei, mas o e eles falaram que como Final Fight era muito poderoso, só poderia sair para a Super NES e ainda ia haver cortes. Foi o que falou. Sim, depois saiu o 3, muito foda. Sim, muito mais foda que o 1, sabe? Bizarro. O cara não se vê mexer, né? Cara, é, 89, né, Frajola? 90. Compara Mario World com o Yoshi's Island. O interessante a comentar do Final Fight, que ele é... Ele era pra ser uma continuação do... Street Fighter. Do Street Fighter 1. Isso mesmo. Inclusive, bizarro, ele, né, inclusive ele tinha o nome Street Fighter 89, alguma coisa isso, assim, se não me engano. Isso, se eu não me engano, o primeiro nome dele é... Tem flyers na internet. Tem flyers na internet. É Street Fighter 89. O link está no Google. Isso. Procure, o link está no Google. Procure, se fode aí, mano. Procurem flyers, consumação grátis. Então, flyers do jogo. É que, na verdade, é tudo parte do mesmo mundo, né? Gui, Guy Hacker. Não, galera, sentem. Guy Hacker. Guy Hacker e observem. Então, Final Fight é no mesmo mundo que Street Fighter, certo? Então, Capitão Comando é no mesmo mundo que Street Fighter. E Mega Man também é o mesmo mundo. Bebês pulando, bebês dirigindo robôs. Mas que Marvel é diferente. Marvel o filho do Ken com a Elisa vai dirigir o robô. Não esquecemos que existe uma versão de Street Fighter que falaremos... Street Fighter 2010. Na 2010, que tu joga com o Ken e é de só tiro pra frente. Strider. Strider. Enfim, não quer Street Fighter, né? Basicamente isso, saíram 3 jogos para Super NES e para Fliperama saíram E2. A história é engraçada. Isso aí, porque, para o Fighter rodado na metrópole fictícia americana de Metro City. Onde um ex-lutador profissional é prefeito. Meu Deus, Califórnia. Adivinharam, e ele promete lidar com os problemas criminais da sua cidade na sua campanha. Ei. E a gangue Mad Gear. Os loucos. Engrenagem da louca. Engrenagem. Mad Gear, engrenagem louca. Ele tá, então a Mad Gear tá dominando a cidade e sequestra a filha do prefeito. Os caras queriam avacalhar. Os caras estavam lá jogando sinuca. Não. Vamos lá fazer aqui. O quê? Sequestrar a filha do prefeito. Tá. Ela tá olhando a Electric. Depois, quando eu acender a Electric, eu vou pegar ela. Tu vai ver. Olha, ó, história merda, né? História comum de anos 90, tá? Não. Fuca, fala isso de novo. História o quê? Ok. E a história do Resident Evil 4 é igual? Igual. É que é o seguinte. Ok, acabou. Então. Merda. Mas seguindo. Aí os caras disseram assim, ele sequestrou a filha do prefeito e disse assim, ó, se tu não entregar o cargo, ela vai sofrer consequências. Aí o que ele faz? Chega pro namorado e diz, vamos lá quebrar eles a pau. Sim, eu tenho um amigo que é ninja. Essa é a história. Esse sogro é foda. Que família da hora. Ele diz, piá, vamos, pega teu amigo ninja, beleza. Ninjas de All Star, nome de banda. Se meu sogro ia quebrar eu, não os caras. Deixa minha filha apanhar. Basicamente é isso aí. Não, e saiu o 2, né, que deu a história meia doida também, não tem muito nexo que nem esse, e o 3 ainda, só que o 2 e o 3 saíram só pra Super Nintendo. Mas no 3 saiu sequestrar no vice-prefeito. Não lembro direito. Júlio saiu na Troll. Streets of Rage. Mega Drive, que não saiu pros arcades, veja só, saiu só para a Mega Drive, fez um sucesso absurdo. Amo. Absurdo. Mas aí o quê? Dá pro Frajola falar o que é o quê? Que absurdo o quê? Aí é Sega, isso é bom. É Sega. Isso é foda. Sega não sai arcade. Tem arcade, como que não sai? Pior, né? Olha a pergunta. Pior, né? eu ia falar, né? A Service Games não fez arcade de Streets of Rage. Barry Knuckle. Barnucle. Talvez seja do primeiro jogo, talvez. Não sei, cara. Tiveram 3 jogos... Sim. A mesma história, né? A gangue que quer zoar com a cidade, né? Sim. E Nova York. É que nem a vida real, né? É, mas aí é uma cidade real, não é Metro City. Nova York. E Nota. Aí New York PD, né? Setando New York City Cops. E aí, porra. 3 jogos, o primeiro tinha os gráficos meio absurdo de ruim, né? Mas era um jogo foda. Era, e tinha polícia. Tinha polícia, muito bom. É, o segundo, daí tiraram a polícia, botaram os especiais, e aí apareceu no Gugu também esse jogo várias vezes. É verdade. No programa do Gugu. É, e era jogão, era meu sonho ter aqui. Batoré fez a música lá. Ah, verdade. Isso aí é homenagem pro Guti, né? Cidade do Guti, né? Foi verdade. Maringá, que o cara. Batoré. Se elegeu aí, tá? Sobe o som aí. O Mike Agar. Agar é o prefeito de Metro City. Batoré é prefeito de Maringá. É. Vai bater nas gangues. Final Fight Batoré. Mas aí tu vê, né? Streets of Rage, né? Final Fight. Então, é verdade. Mas, e daí o terceiro jogo saiu no Japão com outra história. E saiu Battle of Knuckle 3. Eu lanço, final lanço uma pergunta. No Streets of Rage 2, na terceira fase, quando tu vai lá no campo de beisebol, tem os arcades do Battle of Knuckle, do primeiro. Aí a pergunta, existe ou não existe o arcade do jogo? Eu acho que existe. Procurei. Nunca ouvi falar, mas no jogo tinha referências imensas. Pois é. Então, né, Streets of Rage, só para fliperama, né? O primeiro foi portado para Master Game Gear. Só para Mega Drive. Isso, desculpem. No caso, não tem a versão de flipper. Deve ter aquelas piratonas, né, que de tempo, botava uma ficha, tu jogava 3 minutos. Shopping Caxias. Legal. Beijo. Então, né, já que exploramos um pouco de cada jogo, a gente vai falar agora versus, qual começa o pau. Sim. Bom, certo? Então vamos lá. Qual é o primeiro aí, o tópico? Qual a melhor história? Tudo igual, e aí? Empate técnico. Ah, meu Deus. Analisando, então, Final Fight, a filha é sequestrada, o pai, o namorado e o amigo ninja vão buscar. O amigo ninja. Eu quero deixar claro isso. Que ele era de Metro City Chinatown, uma coisa assim, no lugar que ele vem. E no outro é só a gangue da cidade, né, Lanzoni? O primeiro, sim. O segundo, que é sequestrado, é o Adam, que é um dos principais do primeiro. O Adam é sequestrado pelo Mr. X. Ah, é. O Mr. X é o bandido do Streets of Rage. Bah, eu sinceramente não sei qual é melhor. Cara, são duas histórias tão boas que eu não sei qual é. Eu vou votar na eu prefiro o Final Fight porque tem um prefeito que vai bater nas que pessoas. Que tu jogou. Se não. Sabe, tu não jogou. Meu, tem um prefeito eu acho que vai quebrar a pau. Ah, aqui, ó. Streets of Rage eu acho melhor. Vou assinar na Falei. Em história geral, eu acho melhor. Eu voto em prefeito. Sempre que tem um prefeito... Eu voto... Prefeito envolvido, tá valendo. É isso aí. Eu voto em prefeito porque a gente tem um prefeito que é musculoso também. Não. O prefeito que sai da prefeitura pra dar pau... É isso aí. Valendo. O cara é manja. Aí, tem que votar nesses loucos aí. É isso aí. Vota Batoré. Nesses caras. Eu voto em contra burguês, voto em 16. Contra burguês, voto em quê? Santa Rosa. Isso aí. Contra burguês, voto no Kies. Tinha esquecido dessa aí. Presidente do Grêmio Estudantil, Matheus Six. História, perfeito, né? Em história, eu já acabo de votar no Streets of Rage, que é mais assim. Eu voto em Streets of Rage também. Cara, essa briga é a mesma que aquelas brigas de quem é a melhor história dos filmes dos anos 90. Os do Van Damme, os do Stallone? Os do Van Damme, óbvio. Não, tá, Stallone eram boas mesmo. Os do Arnold Schwarzenegger, que é tudo igual. Ah, assim. Do Schwarzenegger não é. Campeonato de luta, gangue, roubaram minha filha. Todos igual. Queima de arquivo é uma merda. Não, só pelo fato do prefeito sair de dentro da prefeitura, isso aí. Então, é um exemplo. Três prefeitos e dois Streets of Rage, é isso? Foi bom, então. Tá, foi. Não. O Six vai votar em quem? No Final Fight, prefeito, quebrando tudo, né, cara? Tá, Rodrigo. 3-2, estamos ganhando. Por que o pessoal vai quebrar a pau a gangue? Que o pessoal vai quebrar a pau a gangue? Não, pensa no Mr. X. Gangues de Nova York. Não, aquele filme lá. O dos guerreiros lá, como é que é? Guerreiros Mágicos. Jogo de Play 2 da Rockstar. Forco Dio é o... Meu Deus, Jesus, eu tava falando esse dia desse é aquele jogo. Filme de São da Tarde de Gangue lá, tu deve saber. The Warriors. Como é que é o nome desse filme aí? Warriors? É. Não, mas deve ter um nome brasileiro. Ah, tipo, português Gangues, eu não lembro. Guerreiros da Noite. Gangues, sei lá, um baloque sim. Viu? Warriors, isso aí, igual. A história do Mr. X, é isso aí. Você viu um filme e falou, vou fazer igual. Eu sou o cara das drogas aqui. Mr. X, que nome merda, né? É o nome do cara do Resident Evil 4 também. É o nome do Ted Mosby, quando apresenta um programa. Que era programa falando as coisas secretas da faculdade. O Ted Mosby, Mr. X. Então, prefiro... Haga. É, então é isso aí, né? Mas pelo menos os caras são... É uma turma que vai quebrar pau a gangue, né? É, tipo, o prefeito tipo, não tem a polícia. Ele falou, cara... mano, vamos. É, e aí... Como é que é? Meu genro, vamos lá. Meu genro, vamos. Ele, peraí que eu tenho um amigo ninja. A parte ruim é um amigo ninja. O cara tá... Tô tranquilo. É, salve. Qual é meu nome, cara? Qual é teu nome, cara? Ah, me chama de cara. Aí, vou bater nas pessoas, tá bom. Vamos. Gai aqui. Esse sim é parceiro, amizade. Guy Cody, amizade. Eu prefiro Robocop e polícia no prédio e no navio. O próximo tópico é melhores gráficos. Melhores gráficos. Streets of Rage, ponto. Calma aí. Qual é o do Final Fight 1? É boa, né? Melhor que Streets of Rage. Fight 1, o The Flipper é bonito. Mas e tem toda uma Super estilização é... bacana, assim. Mas Streets of Rage é mais colorido, é mais legal. Mas assim, ó, eu prefiro, se for pra votar, o Final Fight 3 de Super NES. Eu prefiro Streets of Rage 2, eu que também. É o melhor. Eu acho que vou votar no Final Fight 3, que ele é muito bonito. É bonito. Ele é muito bonito. A animação é massa também. Eu vou pender pro lado de cá. É, eu vi um Street Fighter, um Street of Rage que eu achei bonito, eu não lembro qual que era. Deve ser do 2. Muito bonito. É o 2? Ah, então é o 2. Mas o 2 é bonito também. É bonito. Pô, é bem colorido, meu. É. É bonito. Ui, é colorido. É colorido, mostra a sujeira da cidade, velho. É. Isso aí. Mas doido, os cantos obscuros. As motos andando, as prontas. E os neons e os estádios. Pô, é muito legal. Aí tem aquela parte do navio, tu lembra do 2? Ah, a música tri tranquila. Põe na edição atrás aí, por favor. Sim, e o Streets of Rage, o pessoal lembra, eu noto pros fãs, lembra bastante dos cenários, assim, nos gráficos, dos cenários, assim, e Final Fight é uma coisa que é mais sacal. Mas é mais... Isso aí, peraí, peraí, que é um cenário que mata tudo? Aquele elevadorzinho do último chifão do 2, o sol nascendo, o ponto final, sol matou. As ruas lá com os asfaltos destruídos. Isso daí. Isso! Opa. Isso é verdade, é bonito. E aquele não, carnaval maluco lá, o circo doido lá, nossa, doido, né, cara? Chora de e aí, choro. Quais são as fases de Firefly que vocês lembram? Me diz uma só. A primeira. E aí, qual? A do metrô. Metro City, até o Frajola concorda com a gente. Foi o então. Que eu falei. Olha esses Streets of Rage aí detonando. Tanto pro pessoal se puxar a fazer um remake de todos juntos, né? Tem que ter amor, né? Tem que ter amor, tem que ter amor. Que tá. Mas então, já que estão falando em gráfico e tal, a gente pode comparar com o Streets of Rage do Dreamcast? Pá! Nunca saiu! Choro do Anzoni. E o Final Fight do Play 2. Que saiu. Né? A SEGA programou tudo, tinha até foto. Como é que é o nome do... Como é que é o nome do The Play 2 Streetwise? Isso. É o sábio da rua. Ai. Então, em imagens, ganhou Streets of Rage porque tem cenários mais memoráveis, além de muito mais coisas acontecendo ao mesmo tempo nos ambientes. E é bonito. E é bonito, sim. E cores, né? A SEGA, quando se puxava, fazia umas cores... Colorful, no Saturno, né? Também, as coisas eram coloridas, bonitas. Uma coisa que eu no remake, assim, quando falavam tanto do remake, eu achei que eles iam dar um lance... Upgrade. É uma estilizadinha, digamos assim, nos gráficos, mas mesmo assim ficou emulador, mas tudo bem, melhor. Antes que estragar, deixa igual. Eu acho que hoje eles já podem fazer beat'em up com o mesmo lance que eles conseguiram fazer com os 2D do Mortal e do Street Fighter. Eu acho que já ia ficar, cara, massa, saca? Cara, eu acho que isso aí nós podíamos fazer um questionamento final. Será que beat'em up é o estilo datado? É, sim. Mas esse remake do Street, a gente fala depois, então, no futuro, porque tem umas coisas que sou contra. E é longo essa merda. É longo, é bizarro. Caralho. Eu joguei com o Gordo, cara, umas 10 fases. Por Deus, não acabava mais aquela bosta. Bom, então tá, gráficos. Streets of Rage 1, Final Fight 1. Olha ali. Tá. Mas o Final Fight 3 é bonito. Parece que eles vão se dar EGM. Matrix Reloaded versus Into the Matrix. É. E aí? Agora vamos para esse... tópico 3. Melhor jogabilidade. Porra. É tudo igual. Não, mas tem coisas diferentes. Aí. Eu voto em Streets of Rage porque a jogabilidade foi imitada depois, assim, em todos os outros. Assim. O Final Fight 1 é muito paradão, é muito, assim, chega a dar nervo, saca? E o Streets of Rage chegou sendo trifluente, sabe? Pula, volta, soco pra trás, soco pra frente, assim. E aí, todos beaten up pra frente meio que imitaram a jogabilidade. Até o lance do design lá da primeira fase do primeiro jogo Streets of Rage, que tem o carro, né? Que vem a polícia. Sim. E tal. É tosco, né? É bacana. Mas os bandidos dançavam. Perdão, polícia faz os outros dançar. Toma essa, Michel Teló. Mas, porra, o legal é o 2, que daí eles têm um especial, né? Perdem o fim de vida. É bacana o especial. Mas, assim, a jogabilidade em si, de pular, bater, é muito melhor do que... Claro que no Final Fight 2 melhorou e no 3 ficou excelente, assim. Final Fight 3 é muito mais fluido que qualquer outro. É verdade. Mas o Streets of Rage, tanto que, de exemplo, tem aquela ferramenta aberta, que a gente até falou rapidamente aí no cast remake, que é o Open Bar, que é o Beats of Rage, e ele é totalmente Streets of Rage modificado, então é a mesma jogabilidade. Mas mesmo assim, se fosse pra escolher de todos os Streets of Rage, de todos Final Fight, escolher do Final Fight 3, porque eu acho... Eu também acho, é bom, mas eu acho a mais fluida, mais bacana do Final Fight 3, porém a que foi mais copiada e que ficou meio padrão no beat'em up foi do Streets of Rage. Sim, com certeza. Então, mas Streets of Rage não corria. Não tinha dois pra frente de correr? Não tinha. Eu não lembro de... Tipo, eles têm um dashzinho, mano. Não é, um corre. Dashzinho, mas no Fight, né? Final Fight 1 também não corre. Não corre, né, no Final Fight. Mas aqui, tipo, eu me lembro do Capitão Comando, eles corriam. Sim, sim. Tipo, uns jogos mais novos, assim. Capitão Galáxia e Dinossauros. Eu lembro que em Streets of Rage 3, eles meio que corriam com dois pra frente, mas não tenho certeza. É, eu também não, mas o que o 3 é o melhor, né, então... Sim. Mas até pelos elementos das fases, assim, tipo, que eu lembro... A única crítica que eu tenho do Streets of Rage, eu não sei se foi eu me acostumei mal com o Final Fight e tal, que eu acho as fases muito longas, entre aspas. Porque assim, ó, aí vem 10 inimigos, aí tu mata os 10. Aí vem 10 inimigos, aí tu mata os 10. Aí vem 10 inimigos. Tem isso. E aí no Final Fight é tipo, eu pelo menos percebo isso diferente, assim. É mais difícil, vem menos personagens, tu apanha e é chato, mas as fases são mais curtas. É, eu acho as fases do Streets of Rage meio compridinha demais, assim. É coisa não, fácil? Eu... É coisa fácil? Vai comer mumu. Não, é verdade. Não, mas acho que o Streets of Rage tinha bastante fase diferente, sim. Tipo, tem aquela fase do parque. Começa no parque, daí vem outra parte do parque. Assim, ó. Daí entra num circo. Assim, ó. Cada fase do Streets of Rage, pelo menos o 2, por exemplo, era dividido em 3. A primeira fase é na rua, depois o restaurante e depois lá naquele rio. No beco lá, né? É, no beco. O 2 era na ponte, depois o caminhão e depois a ponte em construção. O 3 no parque, depois lá nos fliperamas. Sim, tinha aquela do campo de beisebol que descia. Isso, e daí pro Marina, elevador, uma arena. Aí tem o navio no nível 5 e tal, saca? Eu acho que é bem variado. Não é a variação. O Final Fight tem menos fases, porém as fases são mais longas e muito parecidas. Não são longas, são mais curtas, mas mais difíceis. E o Streets of Rage tem mais fases e as fases variam bastante, os cenários e tal. Isso é uma curiosidade. Eu sempre notei assim, eu lembro que no Streets of Rage tipo, eu jogava Cadillac, assim, parecia que demorava Não, Cadillac e Dinossauro era mais perfeito, assim. Era comprido, velho. E aí tinha semi-chefões no meio, assim. Então, e no Streets of Rage demorava, assim. Eu notei, mas uma curiosidade. Eu não sei, mas esses argumentos estão muito vagos. Tão vagos. Muito no espaço. Aí, Tem que ser mais objetivo. Streets of Rage no espaço. Streets of Rage X. Olha, ó, X. Tá aí. É. Ali, já, bom, já fizeram. Qual dos dois que dá pra pegar arma, bazuca, canhão? Som, eu acho que só dá pra pegar faquinha e espadinha. É, espada. No Final Fight também. Cano, aquele cano do Streets of Rage lá é muito louco, cara. Eu tô confundindo com aquele da Eidos. Eidos? Eidos. Não, que dá pra pegar arma. Fighting Force. Não, mas que dá pra pegar arma no Punisher, dá pra pegar arma no... Cadillac Dinossauros. Tem uns que dá pra pegar arma. No Super NES não dá nenhum desses. Então. Faz muito tempo. Bizarro. Pergunta, eu sempre achei engraçado, cano e faquinha, tu usa depois de um certo tempo, desaparece. Sim. Desaparece. Gasta, que ela quebra. Desaparece. Não, eu sempre achei engraçado que tu vai lá e dá 7 socos no cara, o cara morre. Tu dá uma facada, ele perde meia vida só. Claro. Tinha que dar uma facada, o cara morrendo uma vez. Tira facada, mais vital, cara. Depende. Sim, tira, mas tô dizendo tinha assim... Tinha um maluco lá, o Rio, que vinha com a faca correndo. Porra, o Jack. Atacar. O Jack. É muito chato. E o Gaúcia. Gaúcia. Ninguém dá... enfim, mas não tem arma, né? Olha só, gangue sem arma. É uma gangue fodida, né? Só o Mr. X que tem uma metralhadora no final. É verdade. Mata até os capangas. Os dois jogos, né? Porra. Sim. Enfim. O Streets of Rage ganhou de novo, com a ajuda de Frajola, que não jogou nenhuma, tá aí chupando, mano. E aí, qual é o próximo tópico? Próximo tópico é melhor som e trilha sonora. Ah, agora! Essa aí não tem nem discutir. Yuzo Koshiro. Tem. Ponto final. Isso fica claro só na quantidade de remixes que existem. É verdade. Remixes de Final Fight. Vamos passar reto esse, né? Tem que discutir, Matheus. Quero saber quem é o compositor do Final Fight. Não ninguém sei. Ninguém sabe. Eu só sei. Do Final Fight, eu lembro só da música primeira fase. É um genérico da música primeira fase, que parece a música do Zangief. E eu lembro dos sons, que os sons eram característicos. Eu lembro que foi o Bruno de Mello citou esse cara. E os curtiram, é verdade. Lembrei agora. O cara é DJ hoje, tem uma noção do perigo, né? Ele é feio e mora longe. DJ. Ah, lembrei da música da praia que é bem... É bem... Todos os sons de Streets of Rage são mais fodas também. Tipo, o som da tocada... Eu sou de merda. Frajola, põe no teu Lancer agora. Música. Tem um monte de remix que eu uso aí. Sim, tem muito, muito, muito. Tem algumas muito músicas fodas aí. Eu sei que o Mega Drive tem um processador de áudio melhor que o do Super NES, que é o Yamaha, né? É, mas acho que isso não influenciou. Tá, influenciou, mas tipo... Claro. O cara mandou bem, velho. Isso. Eu acho que é isso aí. A composição dele foi foda. Assim. Tá, ele é conhecido por hoje, né? Só sim, por causa disso, né? Mas, porra... Depois, não sei se ele fez alguma coisa tão grandiosa. Tá, até fez, mas não que ficou tão marcados. Ele fez a música do Shimu, se não me engano. Até os sons, assim. Porra, até o som que foi usado na campanha do Batoré, velho. É, é a prova viva que Streets of Rage é eterno no, na música. Acho que terminou, hein. Mas a gente tem que falar mais, a gente tem que falar alguma coisa bastante. Os próximos tópicos são picantes. Ui. Então, no próximo tópico, nesse verso, né? Que o Streets of Rage ganhou The Flawless, melhor som de trilha sonora. Qual durou mais e qual tem mais chance hoje em dia? Pá, como assim? Agora, vai, isso aí é difícil, hein? Master. É. Cara, eu acho que... Quem sabe desenvolver consegue ter chance, ponto. Sega vai perder. Eu acho que Final Fight tem mais chance e vou explicar por quê. Sim, concordo. Porque os personagens ainda vivem no Street Fighter, saca? Ah. Então, eles podem fazer um especial Street Fighter, alguma coisa assim, com os personagens que estão todos lá na Sega Alpha e no 4, no 3, eles estão também. Amo Alpha 3, amo. Não só Alpha 3, como no Street Fighter 3 também, eles estão lá. O 4 tem alguns. Tem o Guy. Ah, tem o Guy, e o código. Verdade. E o código. E o Cold preso, né? Que ficou do... Sim, que não sei porque ficou preso. Não, pera aí. O cara vai lá, salva a namorada, que é filha do prefeito, e vai preso. Valeu. Então, eu acho que é por causa disso. Pronto. Talvez, hein? Talvez. Frajola, Cold e o Guy estão em Street Fighter 4, que é um jogo que tu ama, né? É, pois é. Mas estão no Alpha 3 também, né? Sim, Alpha 3. Então eles, muito bom, eles muito têm bom. Futuro, esses caras. Tem um cenário no Street Fighter 4, ou no Super Street Fighter 4, que tem os caras do Final Fight do fundo também. Sim. Hugo! É, Hugo. No, é o cenário do Guy, cara, que é meio na rua. Isso. E, tal, e no Street Fighter 3 tem o Hugo, isso, né? Umas coisas velhas atrás. Isso, que é o Hugo. O Hugo, que na verdade é o Andoren. Andoren, é. Que é no americano, Final Fight é o Andoren. E tem no Street Fighter vs Tekken agora, o Cross Tekken, tem aquela menor, né? Poison. Que história é essa da Poison ser um traveco e não é? Explique para o fim. Vou falar. Pera, Verão. Eu ia falar isso no tópico dos personagens, mas já vou falar agora. Fala agora. Assim, ó. Final Fight sai no Japão e toda a horda que vem pra te enfrentar nas fases e tal, vinha duas meninas, que era a Poison e a Roxy. A Poison tinha o cabelo rosa e a Roxy tinha o cabelo laranja. Isso, e elas vinham com um shortinho, muito curtinho, um cap de polícia. Pra jogar, nota. É. 9,5. Aí então assim, Matheus. Wolverine, hein? Aí então a Capcom assim, beleza, vamos lançar Final Fight nos Estados Unidos. Eles mandaram a cópia para os Estados Unidos. Aí o cara jogou nos Estados Unidos e disse, opa, a Capcom do Japão, aqui no Ocidente é feio bater em mulheres. Nós não podemos colocar as meninas no jogo, porque as pessoas vão ter que bater nas meninas durante o jogo, fica muito chato no Final Fight. E aí eles puxam e vão fazer, então vamos mexer no sprite, o que vamos fazer? Então, tem duas histórias que eu realmente não sei qual é a verdadeira. Uma tem uma saliência estranha na Poison? Não, é isso aí. Uma, eles mudaram os sprites, colocaram dois carinhas, que um é o Sid e outro, eu não lembro o nome dois dele. Dois carinhas a lá, Benimaru. É, dois carinhas Benimaru de óculos e cabelo de, tipo, eagle, assim. É. Tá? E também chamaram elas de traveco. Não, elas são transexuais. Se eu não me engano, isso aí foi a história que o japonês meteu pro americano. Não, elas são transexuais. Não tem problema, é uma coisa assim, saca? Mas enfim, eles acabaram mudando o sprite e colocaram dois carinhas. Um era o Cid e outro era o Vicious. Mentira. E acabou ficando conhecido por causa disso, Matheus. Porque se pode bater em mulheres no Ocidente. É, mas elas podem deixar marcas no pescoço e terem as costas, né? Louco, é. Mas isso é Final Fight, Streets of Rage. Não, mas no Streets of Rage... Streets of Rage também tem uma história parecida. Isso. Você lembra do Ash, do Streets of Rage 3, que no americano ele não existe. Ou foi substituído por outro personagem, e o Ash era uma bichona e no Japão. E nos Estados Unidos, olha, é homofobia, tirar. E no Streets of Rage... Porque mulher e gay é diferente, então mulher não pode bater e gay pode. E Streets of Rage... falar uma outra coisa, no Streets of Rage, a versão americana, no caso The Bare Knuckle, ela tem os sprites das mulheres, mudam, as roupas não são tão curtas, tanto que no Street Fighter, no Bare Knuckle 3, se tu botasse que o teu videogame no emulador, né, era japonês, vinha uma versão, e se tu botar que é americano, vinha outro. Mas e tu via a diferença nos sprites, assim. E isso, em quase todos os jogos que vinham nessa época do Japão, eles sempre aumentavam a roupa das mulheres. Sempre. Sempre. Por quê? Ver Final Fantasy VI, que tem uma demônio que te chama lá, que ela não tinha roupa, e na versão americana eles colocaram uma roupa nela. Mas agora eu achei estranho. Por que todo mundo fala da Poison? Nunca tive falar em Vox. É que ficou famosa, né, cara? Tipo, era só aquela mina de cabelo rosa lá. E aí ela tá no Cross Tekken também. Sim. Ela ficou famosa por essa historinha e tal. E tem um personagem carismático. Tem um sprite do Final Fight de um Pit Bicha, né? Tem. Com a capzinho, assim. Isso. Que é um desses caras aí, então. É um desses caras. Ah, então é por isso. Ah, tá explicado. Polícia gay. Call of Duty Black Cops. E outro detalhe da Poison, que ela é personagem jogável no Final Fight Revenge, que é um jogo de luta para Saturno e fliperama. Caralho, Saturno! Sim, é um jogo bem bonito. Ele é os primórdios do Street Fighter X Alpha. O Final Fight Revenge para Saturno. De luta. Isso. Ela vai ser personagem jogável no crossover do Street Fighter vs Tekken. E ela é uma personagem que aparece no modo história do Hugo... Ou de outro personagem do Street Fighter 3, Dirt Strike. Isso, que é a versão online que tem para baixar. Oh, isso aí. Ela tem sempre aparece. Hein? Porra, eu não sabia disso, cara. É verdade. E o Streets of Rage morreu na praia, né? Teve o 4 aí pro Dreamcast, que tem vídeos aí perdidos. Que era online, e a galera não gostou porque tinha uns 3 Axel correndo, assim, batendo em pessoas iguais. É, mas MMO pode, né? Ter 50 World of Warcraft, tirar o carinha lá. Ah, altas. Mas Beaten Up não rola. O Beaten Up morreu na época ali do Fighting Force, eu acho, né? Não sei. O Beaten Up mesmo. Porque todo mundo tava esperando muito o Fighting Force. E Fighting Force quando saiu. Cara, é Street of Rage aquele jogo. Jogão, é total. É véio. Jogão. E o Fajola riu porque eu tinha comprado e depois jogou todo. Fragile é bem assim. Bem assim o quê? Quando você foi 3 já todo. Se perdeu, já. Até o som caiu aí. Mas assim, a grande discussão é qual se daria bem hoje em dia? Vamos imaginar um cenário, remake. Fuca já deu. Posso analisar? Eu acho que eu sou da mesma opinião do Fuca. Final Fight ia se dar bem porque ia mamar nas tetas Street Fighter. Isso mesmo. Final Fight se dá bem porque mama nas tetas. Mas eles tinham que fazer um negócio Street. Muito foder, né? Acho que pra dar bem, porque... Sim, porque aquele Streetwise lá, convenhamos, né? Que é porque o Studio 8, a falência no dia seguinte... Fuca, o que você acha do jogo? Uma merda! Uma bosta! Mas acho que assim, ó... É que a SEGA, cara, né, ela dá muito chute longe, ela é muito bago, né? Ela pega a bola e dá aquele chutão, assim, do outro lado do campo. Pra ver se acerta o gol. E aí, se eles fizessem Streets of Rage, o pessoal ia ficar com medo, né, cara? Então, se fizesse uma versão em HD dos antigos, assim, alguma coisa mais... Eu acho que não. É que teve aquele remake, tá? É. E aí, aquele remake, sou contra, porque tem caminhos alternativos, que é uma viagem. Disse sim. Não. Sim. Até o Will, que é paga pau, Streets of Rage, concorda. Verdade. E outra coisa também, a SEGA proibiu, né, esse remake. Ela falou, corta. Tomar no cu... Tá certo ela, né? Não, tá certo ela. O jogo é dela, ela faz o que quer. É. Pá, falando disso, veio uma coisa em off. Vocês viram que tá pra ser aquele remake do Rock and Roll Racing na Rússia? Vi, achei a foda. E a Blizzard não pode processar, porque na Rússia os piratas processam você. É. Ah, Lanzone Streetwise. É isso aí. Universal Russa, um beijo. E aí, todo mundo concorda com o Final Fight tem futuro? Sim. Não? Eu acho que... É isso aí. Não concordo nem discordo, muito pelo contrário. Quanto tá o placar aí? Tá, Streets of Rage. Só um adendo, Streets of Rage vai ter sucesso no... O novo jogo Sonic Sega All Stars Racing. Um chupa beijo. Real. Ah, vai ter? Vai ter. Fim do ano. Tô comprando. Tô comprando, original. Tô gastando. Anotem e me cobrem depois. Mas é bacana. Eu acho bacana o Sonic Sega All Stars. Eu também. Fugam gosto. Vamos ao último e eu acho mais. Streetwise de todos aqui. Qual tem os personagens mais carismáticos? Vamos analisar um por um, então. Vamos analisar. Psicológico aí. Olha, eu começo analisando com o que vai definir, eu acho. Vai definir. É um dos melhores personagens do videogame, eu acho. Prefeito. Que bate. Prefeito. Acabou. Ex-lutador de MMO. MMO, né? UFC. É isso, parente de longe do Zangief. E aí, só. Ele tem só um suspensório. Só um. Não precisa dois. Chaves. É o Chaves. Meu Deus, Agar é o Chaves. É o meu favorito no Marvel 3. Não, nem é de UFC, porque UFC é coisa de boiola. Tem que ser MMO. Ui! CW. W, aquele que luta o cara do o Undertaker. O Undertaker. Isso aí que é de verdade. WWE. É de bicha. É. UFC, recorde. Pega no benga. Pega na benga. E aí... No leiote. Mas assim, enfim, personagem. Agar, né? Prefeito que bate todo mundo com suspensório é o Chaves forte. Cody, um bandidinho. Cody, um cara normal, loiro. Sou loiro, uso camisa loiro. Branca. É, não tem graça. Arrasa na barata. O Guy, o cara não tem nome. O meu cara é Guy. Ele é tão cool e hipster, ele é Guy. Ele Guy. É um ninja de verdade, porque ele não tem nome. Ia! Ele não tem nome. Ele usa roupa e de tênis, porque é o mundo ninjas atual, de All Star. Né? Esse detonou. O Mike Agar, ele é igual aquele personagem do Schwarzenegger naquele filme clássico dele lá, que ele mata todo mundo, me esqueci o nome. Comando agora. Para Matar. Comando para Matar, que ele tá na casa tranquilo com a filha dele e os caras vão lá e roubam a filha dele. Aí deu merda, né? Não, e a cabeça do Agar, né? É a cabeça do inimigo dele, o Bennett. Bennett! Ah, e tem o negão clássico também, que tem uma corda de mal, assim. Que é o Cookie. Sim, o Cookie! Ah, Comando é muito bom. Vou entrar no Orkut agora. Comando é muito bom. Cookie não perdoa. Tinha a comunidade do Cookie também. É. Ah, muito bom. Então, lembra aquela hora que eu falei que ia matar você por último? Sim, sim, lembro. Eu menti. É o melhor filme, cara. Vou assistir bom, depois. Mas voltando, eu acho que pelos mesmos motivos que eu citei antes, que eu acho que o Final Fight ia viver por causa do Street Fighter, eu acho que os personagens terem aparecido nos jogos do Street Fighter dão mais carisma pra eles, então eu sim. Fico com estão mais no apelo popular. Estão mais no apelo popular. Mas vamos ao Street of Rage. Não, Final Fight ainda, calma. Alguém que joga com esses personagens aí? Pô, eu vejo... Vejo profissionais, ninguém joga com essas porra. Eu jogo com o Gai e te vejo ganho. Noobs, ninguém joga com essas porra aí. Eu jogo com o Gai e te ganho, eu jogo com o Rolento vi. No Alpha e te ganho, eu jogo com o Sodom e te ganho. Oh. Ah, Sodom. Sodom que no Zeus se chamava Katana. Mas isso aí, né? Era trifoda vencer dele. Mas vamos a Streets of Rage. Quem? Alex? Blaze? Deu, acabou? Max? Blaze the Cat. Mano. Blaze the Cat. Negão de camiseta amarela. Acabou. Adam, tio irmão cara, skate, baixinho. O cara que anda de patins se chama skate, que é o que mais. Peraí, na versão japonesa era Sami. Sami, aí, ó. Sami é a placa. Max? Ó, eu vou ajudar meus amigos, sou da construção, bora largar a marmita e quebrar tudo. Blaze, gostosa. Pegava. A Blaze é claro. Cara, tem o Shiryu, velho, Streets of Rage. Sim. Shiva. Brava que tem o Shiryu. É verdade, estamos ali. Shiryu. Mas o nome do inimigo é Mr. X, né? É, aí quebra, né? Qual é o inimigo do Final Fight? Não tem? É a gangue da... A gangue... É o presidente do Mad Gear. Ah, mas tem o Rolento, tem o Sodom, o Stefan. Mano, tem o Jack. O Jet. O voador. Tem aquela banda podre lá, Jet. É legal. Ainda existe, tem um disco só, eu acho. Eu lembro, acho que todos os nomes do chefe. Na fase 3 é o Zanza. Na fase 4 é o lutador, o Cusano. Na fase 5 é o Beer, o Urso. Na fase 6, deixa eu lembrar. Cusano, é. Pós-Bang, tem o Big Bang, aquele gordo lá. Big Bang. Cusano é pós-barba pra clareamento anel. Na fase 7 eram os robôs, oxigênio e nitrogênio. Perdão. E na fase 8, no elevador, te enfrenta todos. Olha, Lanzoni, só vou te falar uma coisa com esses robôs. Oxigênio vindo da fumaça. Jota Quest pra ti. Ai, Jesus. Não, mas tinha o Big Bang, né? O gordo que rotava fogo. E o coração, Heart. Tem o Wolverine Blanca lá, naquela fase do circo bizarro. Sim, é o Zanza. Bicho, tinha um bicho, sei lá se era um robô ou o quê, que era cabeçona, que batia em todo mundo. Verenitz era o nome dele. Batia nele e explodia. Lanzoni, Internet Database. E tu, vocês lembram alguma coisa do Final Fight? Além do Guy, do Cody? Não, tem... tem quem? Tem os chefões famosos, né? O Sodom, Katana, Rolento. Rolento. Que está sempre presente. Ah, o da porrada. Tem o Andore, que voltou. Andore como Hugo também, né? Tem os nossos inimigos clássicos, assim. Isso. E aí, clássico, tem as versões de 2 e 3, que são mais obscuras, porque são para Super NES, mas... Eu sempre jogava com os clássicos, né? No Super NES. Como assim? Não, eu jogava o Kugai ou com o Agar. Ah, sim. O Guy tinha... Até hoje estou indignado. Por quê? No, né, Final Fight 3 saiu muito antes do Street Fighter Alpha 2, tá? Que tem o Guy. E no Street Fighter Alpha... Sim. Final Fight 3, o Guy tem uma... E tu dá melão pra frente e soco, ele dá um foguito, assim. É, tipo... Isso. Um foguito! É uma coisa tipo Yuri, assim. Só na mão, assim. Na palma da mão. E aí, nenhum Street Fighter ele tem. Nenhum. Não usa. Ah, esqueceu? Oi, esqueci. Usei aquela vez e esqueci. É. Esqueceu? Já. Esqueci. Esqueci. É isso aí. E isso fiquei de cara, mas tudo bem. Ui. Acontece. Não sei, cara. Não então, sei, Final Fight ganhou aí pelos personagens legais, não. Porque o... 2. Eu acho que Final Fight está mais no apelo popular. É, só é, isso. Eu também acho não, isso. Não, pior que é verdade. Até também hoje acho isso. Aí, mas então... vendo o Lanzoni lembrar com tanto amor e saudosismo, até me senti tocado. É verdade. No fim ficou 3-3. Empate técnico. Empate técnico. Empate da vida. Não, tem que quebrar isso aí. Qual é o melhor jogo de todos os tempos de Beat'em Up? Cadillac vs Predador. Cadillac vs Dinossauros. Aê! É, isso é verdade. Como é que é o nome do negão? De quem? Do Cadillac vs Dinossauros. Cirilo. Não. Lando. Não, não é Tizio. É Tizio. É que é o nome dele. Não lembro o nome dele. É que é o nome dele. É trimaço o nome dele, cara. Vai tomar no cu. Depois do Cadillac vs Dinossauros, eu acho o Alien vs Predador foda. É tri bom. É muito bom. Eu veio com o Julian no emulador. X-Men, sim. Com muitas fichas. Tem Simpsons, tem X-Men. Antes tem muito mais do depois, que depois. Alien vs Predador. Eles são depois. Ganhou o Cadillac vs Dinossauros, então. Não, mas falando sério, então. Mustafa. Enfim. Então, empatou, o Cadillac vs Dinossauros ganhou. Empatou. É. Frajola, tu que não jogou nenhum, qual é o melhor aí? Não, os dois. Ah, que bicho. Eu acho que o pessoal já não é mais o mesmo. Rede Globo apresentou, não cheguei. Eu acho, eu tenho uma sugestão, né? Esse fim de semana aí, pessoal, hoje é quinta-feira. Pegam aí e joguem com os amigos, né, no fim de semana. Vamos se divertir. Doritos, Coca. Você joga assim, ó. O remake e depois Streetwise. Daí você vai ver qual é o melhor. The Warriors. Vamos mano. Jogar, né? Tem que jogar. Ó, se não jogar, não faz cast, hein? Tem que jogar. Quem joga, faz cast. Então, joguem com os amigos, né? Consigam um controles. Pode ser no computador, eu deixo. Pode ser no emulador. Então tá, gurizada. Foi, acabou, né? Não foi briga. Né? Foi fuso rodar aqui. Que droga. Mas foi bonito. Né? São jogos amados, né? Aí não tem tanta peleia assim. Faz um de GTA pra ver se é amado. Isso! Vice City versus Liberty City. Stories. Bom. Ah, tem San Andreas também. Pra... É, Vice City versus San Andreas. E eu vou defender San Andreas, não sei como, mas eu vou. Ah, vai. Eu só quero saber quem, se algum GTA tem um prefeito que vai bater em todo mundo. Até a próxima. Tem, mata o prefeito. Mandem aí seus e-mails, seus recados aí, continuem nessa briguinha e deem ideias para mandem mais principalmente brigas. Se você, o que vocês acham qual sobreviveria, né? Tá, mas como assim? Tá terminando o cast e nós vamos dizer qual que é o melhor? É o Cadillac de Dinossauros, é melhor. Ah, bom. Tá, mas assim, se você tivesse que escolher um, você ficar em cima do muro. Streets of Rage! Eu assim, ó, eu... Diversão completa e infância, amor, Streets of Rage. Olha, se eu tivesse que escolher uma série pra jogar, eu acho que eu também votaria Streets of Rage. Mas se fosse em jogo, Final Fight 3. Pera aí, então. E a opinião final aí, Frajola, vai lá. Eu vou pelo Street, então. Olha ali, ó. Gostei muito daquele gráfico lá. É, Bruninho. Dá 3 mil, gostei do gráfico. Ah, o gráfico é bom. Então é isso aí, né? Joguem todos sempre e deem ideias para mais versos aí. De preferência com brigas, tipo FIFA versus PES. Meu Deus. Chuta os dois. Que briga que tem Meu ali? Meu Deus. Qual briga que tem? Ali eu só quero. Olha, já começou. Qual briga que tem? Mas FIFA. FIFA. Mario Strikers, pronto. É isso aí, né, gente? Mais um cast. Terminado. Com todos os integrantes originais. Yeah. E até semana que vem. Yeah. Yeah. Metro City. O mapa piscando. Metro City é Canoas lá com o Três Urbis. Acabou.